Aí pessoal, o RS tá em casa, só no estilo, tá ligado? Sente só. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Saio pro rolê, vou andando por aí, Adidas no pé, tipo Run DMC. Estilo e conforto, se liga no pisante, design arrojado, visual chocante. Se o tênis é da hora, não importa a cor. E se eu curti o tênis, não importa o valor. Gosto de Nike Shox, Nike é Nike SB. Não importa o modelo, Nike é a fuder. Os caras curtem Nike, as mina também. Sente a presença, picadilha nota 100. Mas vou logo avisando, não pise no meu tênis. Aconteça o que aconteça, não pise no tênis. Então presta atenção e não se faz de lock. Eu chuto a tua bunda com o meu Reebok. Reebok é da hora, Reebok é do conceito. Pisante de responsa pra ninguém botar defeito. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, vai a criança ferida, voando, flutuando, atiçando as mina. Eu jogo futsal de Adidas F50, dou caneta, dou lambreta, que mais? Meto gol de letra. Feito! Saio da uma banda de Reebok clássico, branco igual a neve, que te deixa pirado. Uso Nike Air, estileira de testeira. Pensam que jogo basquete, mas eu só faço rap. Famílias URS sempre fala a verdade. Me diz quem não gosta de um pisante de qualidade. Quem? Marcas consagradas, rimas consagradas, tênis norte-americano e europeu na parada. Levada brasileira, pra ser mais específico, o quê? Flow gaúcho magnífico, bíblico. Reebok, Nike, Adidas, extravagante ou discreto, são primeira classe, falam meu dialeto. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. Reebok, Nike, Adidas, Reebok, Nike, Adidas, só tênis da hora, minhas marcas preferidas. E aí, Dom? Qual é, Adel? Vamos dar esse rolê então? É, lógico. Vai qual pisante hoje? Pá, hoje acho que vou de. Acho que vou de Reebok mesmo, Reebok branco. Bah, tô na dúvida, será que vou de Nike, Adidas, mano? Ah, qualquer um tá tri, né? Reebok, Nike, Adidas. Irmão, então, já é.